pelas antenas da Rádio Comercial, entre meia-noite e as 13 e de hoje até sábado. António Sérgio, nas horas, boa noite. Iniciais de mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, também uma semana inteirinha de contacto até sábado próximo. Sons do arranque de hoje, Van Morrison, do novo álbum Pay the Devil, foi Playhouse. Alto que isto começou mal e agora vai começar bem. Para além de Van Morrison, Donald Fagen, também nos sons de arranque de Triple War de hoje. Age Gang. Ficou melhor assim, não foi? Now in that freak.

Juip faz parte do novo disco de Bruce Springsteen, We Shall Overcome, The Seeger Sessions. E também por aqui, Ryan Adams and the Cardinals, Peaceful Valley. The peaceful valley down the winding rivers to the city of souls. I've grown so tired and my heart's too heavy to walk any longer to your cities of gold. Trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong, till the peaceful valley. Up there in the clouds, in that glow.

Morrissey com You Have Killed Me, e também os Live já a seguir com The River, são as últimas desta série da primeira hora, em oferta ótimos 7 músicas para lembrar. Segue o que sentes. Comercial Toca Animar em Montemor Velho, Oliveira do Hospital e Vila Nova de Poiares, 90.8. Eu sou uma pessoa sem meio termo. Quando é para ir em frente, nem sequer olho para trás. Eu sou mais do género ou vai ou racha, ou assim ou assado. Não tenho tempo para ficar indeciso. Mas confesso que desta não estava à espera. Na Ford até 31 de maio, escolha qualquer versão Focus por apenas 200€ mês. Pode levar um Focus Sport ou um Focus C-Max Guia 1.6 TDCi de 90 cavalos. Visite hoje mesmo o seu concessionário Ford. Exemplo para Focus 5 portas com 4 options a 2 anos com entrada de 5.460€ e valor futuro mínimo garantido de 14.235€. TAEG 8,375%. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. É a triple hora de terça-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial, na altura, por aqui, a 14 minutos da 1 da manhã. Giant Sand, a recuperação do álbum Cover Magazine. Out in the west Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me at Rose's Canteen. Evelina would swirl. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, drink they were sharing with wicked Valina, the girl that I loved. So in anger, I challenged his right. The heart of Valina down on his hand to the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. An handsome young stranger lay dead on. Out through the back doors of roses I ran, out where the horses were tied. I found a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride. Now I think I'll buy me a pickup, make it out to L.A. Find a little place and try to fix it up. Start me a brand new day. canções Cover Magazine Joints and foi o duplo título El Paso Out in the Weekend. Há mil e uma maneiras de beber um café. Pingado, à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Rádio Comercial até às 3 na companhia de António Sérgio, é a tripla de terça-feira. Na segunda hora, sim, regressam as rubricas fixas. A primeira delas vai ser a viagem da Ozone por volta de 1h40. Já para a última hora, logo a abrir às 2h, debaixo da língua, e depois continuamos com o tratamento, neste caso do mês de maio, a colher de blues.

São as primeiras músicas ótimas desta segunda hora da triplo de terça antenas da Rádio Comercial. São as primeiras ótimas ofertas, ótimos, dizíamos. Placebo Mad, o último álbum, Song to Say Goodbye, e ainda a recuperação de um tema onde os Placebo contam com a participação, podemos adiantar, notável, de Michael Stipe. Broken Promise, e há pouco o som que tu sei de bem. Broken Promise, you are not honest. I'll bide my time, I'll wait my turn. Falámos antes de tempo Broken Promise e há pouco Song to Say Goodbye, dos excertos do último dos Placebo, de genérico Mads. It was the dirty end of winter, along the loom of the land, when I walked with sweet Sally upon my hand, and the wind it bit bitter for a boy of no means, with no shoes on his feet and a knife in his jeans, along the loom of the lane the mission bells pealed from the town. I saw that the world was all blessed and bright, and Sally breathed softly in the majestic night. Oh, baby, please don't cry and try to keep your little head upon my. Now go to sleep. Well, the elms and the poplars are all turning their backs past the rumbling station. We followed the tracks. We found an untrodden path. Dislodged crown, and my hands they burn in the folds of her coat, breathing milky white air from deep in her throat. Oh, baby, please don't cry and try to keep your. I told Sally in a whisper, I'll never bring you home. It was small and warm in my palm. I told her that the moon was a magical thing. It shone gold in the winter and silver in the spring. And we walked and walked across the endless sand. Sally, along the loom of the lane. Oh, baby, please don't cry and try to keep your little head on my shoulder. Now try to sleep. Try to sleep. Bad Seeds, do tempo de Henry's Dream, referimos ao álbum, foi o tema Loom of the Land. Ele acompanhou ao longo da sua adolescência. Nunca teve direito a pósteres na revista Bravo.

várias músicas na série de 7 em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. Foram os Gorillaz do álbum Demon Days, exatamente o título do tema, Demon Days. E por aqui também, Editors. Também na série de 7 músicas em oferta Ótimos.

Chine. Une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. Je baisse les feux du lustre. Je me jette sur le lit. Et tourné du côté de l'ombre, je vous vois, mes filles. Azul sobre, aliás, baseado em poemas de Arthur Rimbaud, Sahara Blue, com a colaboração muito variada de gente como John Cale, Gérard Depardieu, Khaled, Anneli, Drucker, Dominic Dalcan, Bill Laswell, Tim Cinnamon, Barbara Louise Cogan, etc, etc. Sahara Blue, Hector Zazu. Viagens downtown nesta semana nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Were almost off. Outside, a curious tree beat a branch at the window to see what it could see. Perched on my enormous easy chair, half nude, she clasped her hands. Her feet trembled on the floor, as soft as they could be. Watched as a ray of pale light trapped in the tree outside danced from her mouth to her breast like a fly on a flower. Soft brusque laugh that broke into shining crystal. A pretty little laugh. Her feet ducked under her chemise. Will you please stop it? But I laughed at her cry. I knew she really liked it. Her eyes trembled beneath my lips. They closed at my touch. cried, "Oh, really? That's too much." "My dear, I'm warning you." I stopped her protest with a kiss. And she laughed low. The best music I've heard. Terça a sábado, meia-noite, 3, António Sérgio, nas horas. Yeah.

Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. Com a Rádio Comercial, claro. Daqui a sensivelmente 20, 25 minutos há mais uma rubrica fixa por aqui, nesta noite e na edição de terça-feira. António Sérgio, nas horas da comercial, é a colher de blues ao longo deste mês de maio. E, entretanto, a companhia mantém-se. E as recordações, neste caso, também. Ou Superman. Laurie Anderson. Smoking. and the voice said, neither snow nor rain, nor blue light shall stay these holy years from the swift completion of their appointed round. Ela é uma das atrizes mais famosas de todos os tempos. Não, não é Meryl Streep. Nem a Jodie Foster. Não, não é Angelina Jolie. É alguém assim mais para o peludo? Lassie! She could be just what we've been looking for. Lassie está de volta num filme para crianças de todas as idades. Lassie. Lassie's my dog. Well, we'll see about that. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial.

on the front with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What can you do? What can you do with a brand like that though? It's on your mind. What can you lose? Produções dos Ramones, aproveitando alguns dos minutos que antecedem, entretanto, outras atividades nesta tripla hora na Rádio Comercial com o António Sérgio, mas cerca das 12h40, uma primeira colher do tratamento da colher de blues, os Ramones e uma série de velhas recordações, Blitzkrieg Pop, Beat on the Brat, Judy the Punk, I Wanna Be Your Boyfriend. Be a boyfriend.

notícias soltas da última meia hora da tripla de terça-feira. António Sérgio na rádio comercial Arctic Monkeys para o álbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, com o tema mais habitual, este Fake Turns of San Francisco, e ainda um saltinho para Dancing Shoes. Dancing Shoes, Arctic Monkeys. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and... that you came. So what you're scared for? Well, don't you always do the same? It's what you're there for. Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. But don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came. So what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shot horror. You've seen your future bright, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. Rádio Comercial. Toca Animar em Nisa e Porto Alegre 98.9. BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial, 15 minutos para as 3, à altura de começar o tratamento com a nossa colher de blues. Yeah, I don't know why I got those type of blues tonight, but something told me tonight to get it like I was getting it when I first started. And it's such a great pleasure to be on the show tonight, ladies and gentlemen. It's just giving me a thrill inside, you know. You may think I'm putting you on, but please believe me, for somehow or another, I hate to say this, but we get a better thrill out of playing over here than we do at home. So, I must say this, that regards to how an entertainer feels, it always the people that makes him feel okay. So that's why we always get the question asked us during the course of a tour, do you ever get lonesome from not being at home? You know, people can make you feel at home. And when I get that feeling like that, I go to D-Natch and play a tune, go something like this. Just 10 years ago, people, what I would do, no one would never know. Just 10 years ago, people, how would one would never know. The things that I think I would do, ooh, no one will never know. I sit down in my dark room sometimes, tears strolling down from my eyes. I sit down. You